Olá. A ira de Deus é um atributo que normalmente ele é ou ignorado ou ele é distorcido pelas pessoas. Tem gente que não quer nem ouvir falar da ira de Deus. Os incrédulos realmente veem a ira de Deus da maneira mais distorcida possível, né? Ou eles acham que ela simplesmente não existe. Isso quando eles não chegam a achar que o próprio Deus não existe, evidentemente. Mas, mesmo aqueles que acreditam na ira de Deus, têm conhecimento da ira de Deus, muitas vezes deturpam, o sentido do que seja esse atributo de Deus, que é um atributo importante, é um atributo que não pode ser negligenciado, em termos de sabermos. O que ele significa, o que ele é realmente. Por outro lado, a vida cristã, agora pensando em nós, né, que somos salvos, quando a gente tem um conceito adequado, um conceito de acordo com aquilo que está revelado nas Escrituras, inclusive a respeito da ira de Deus, e mantemos isso de forma permanente, bem vívido, em nós. Isso nos ajuda a viver de uma maneira mais agradável a Deus. E olha, não é por falta de revelação bíblica que nós deixamos de conhecer esse atributo, que na verdade a ira de Deus ela tem se mostrado ao longo da história. As Escrituras trazem vários episódios, inúmeros episódios, da ira de Deus se manifestando coletivamente, individualmente, em grandes proporções ou em pequenas proporções. E também a Escritura, inclusive, ela fala do futuro, como é que essa ira ainda irá se manifestar. Muito bem, a gente está aqui caminhando para o finalzinho da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, entrando no capítulo 5. No finalzinho do 4, nós vimos que Paulo fala ali da morte dos salvos. Ele fala do arrebatamento, ele fala da ressurreição, da maneira como nós devemos encarar a morte, né? A morte, o que ela significa para o salvo. Agora, tem uma questão de tempo, quando é que as coisas acontecem? E no versículo 1 do capítulo 5, Paulo já chega, digamos, avisando, né? Que não precisa de grandes instruções a respeito de tempos, de épocas, do tempo em que as coisas devem acontecer, porque eles já haviam recebido instrução sobre isso. O próprio Jesus já havia ensinado, claro, não havia ensinado os Tessalonicenses, que eu estou dizendo é que já havia um ensino estabelecido na igreja, né, sobre os acontecimentos futuros, não os mesmos detalhes que Paulo dá nas suas cartas, mas relativamente a quando as coisas acontecem. Então Paulo diz, olha, eu não vou me alongar muito sobre isso. O assunto que ele vai trazer é sobre a ira de Deus. Então, a ira de Deus, aqui nessa passagem de hoje, nós vamos ver que ela tem dois lados. E as pessoas vão estar sempre de um lado ou de outro, em relação à ira de Deus. Basicamente, o texto nos mostra isso. E é importante nós termos a absoluta certeza de que lado nós estamos. Muito bem, o texto então segue a partir do versículo 2. O 1 a gente já comentou, né, sobre aquilo que Paulo disse, né, que não vai escrever muito sobre tempos e épocas. Depois no 2 ele diz o seguinte: pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dor à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Dois lados da ira de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos neste texto que os ímpios certamente receberão a ira de Deus. Ela virá para eles de forma inesperada e repentina. Essa é a ideia principal que você precisa captar, e não se perder no meio das várias figuras que Paulo usa, nessa passagem. E a primeira figura é o ladrão na noite, uma figura que, inclusive, também Jesus já tinha usado para falar sobre esse elemento surpresa que é essa vinda, esse dia do Senhor, não é a vinda do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor aqui, a gente tem que entender que ele não é um dia específico, pelo menos dentro de tudo que você, se você fizer uma pesquisa abrangente do Antigo e do Novo Testamento sobre o dia do Senhor, você vai encontrar muitos textos. Esses textos não se referem a um dia específico, mas você vai notar que eles falam de um tempo, de um período. Um período que começa com a grande tribulação, ele tem um ponto culminante no fim da grande tribulação, quando vem um juízo realmente ali, e você pode estender esse período até o fim do milênio, quando haverá um grande juízo também. Portanto, quando Paulo fala aqui de dia, pense um período de juízos com as suas fases. A gente pode dizer assim. E o que Paulo está dizendo aqui é que os incrédulos, veja, aqui está falando dos incrédulos, aqueles que não creem em Jesus, que não são salvos, eles serão apanhados de surpresa. Eles vão estar achando que está tudo bem. O ladrão, como é que o ladrão age? O ladrão não agenda as suas visitas. Isso não faz parte da sua estratégia de, entre aspas, trabalho, né? Ou de ação, melhor dizendo, né? A sua estratégia de ação depende do elemento surpresa. Ele não vai avisar quando vai, caso contrário, você está precavido de alguma maneira e o ladrão, não vai ter um êxito ali. Pelo menos essa ideia geral, claro. A ideia aqui é que o ladrão não vai fazer isso. Claro, o dia, no caso aqui, cuidado com estender demais os símbolos, as figuras, as analogias, porque ladrão é intrinsecamente algo ruim, é um mau caráter, né? O dia do Senhor, ele não tem um caráter de perversidade, embora seja ruim para os ímpios, ele não é, não pode ser comparado com ladrão em todos os aspectos, é isso que eu quero dizer. O fato é que o ladrão não avisa e Jesus também não vai avisar quando o dia da sua ira, se manifestar. Deus não vai avisar os ímpios quanto a isso. Essa é a ideia que está aqui. Portanto, essa ira, ela vai acontecer para eles, ela virá sobre eles de forma inesperada e repentina. Ainda mais que haverá, como sempre, os pregadores da paz, né? Vai haver paz e segurança, nada de ruim vai acontecer. Como já no passado os falsos profetas faziam em Israel, os verdadeiros profetas advertindo que vinha juízo ali, juízo na forma de disciplina, juízo na forma de invasão, de nações estrangeiras, como punição à desobediência de Israel, os falsos profetas se dedicavam a aliviar a consciência do povo, que precisava de arrependimento, que precisava se dar conta de que tinha que acertar as coisas com Deus. Não, não, está tudo bem, fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Assim vai ser também quando esse momento histórico, quando esse tempo histórico chegar. O pessoal vai estar anunciando aí falsa paz, falsa segurança. O pessoal não vai estar achando que vai acontecer alguma coisa. Além disso, essa ira ela virá para eles de forma inescapável. Não tem como escapar. É a ideia aqui das dores de parto, que a gente vê no versículo 3, né? A destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. É inescapável. A mulher grávida, quando ela sente a dor de parto, ela sabe que o momento chegou. Essa é a ideia, tá? Vamos nos manter nisso. Essa ideia que Paulo está transmitindo aqui. Aliás, Jesus falou sobre essa dor de parto se referindo justamente à questão ali da tribulação, né? Em Mateus 24. O fato aqui é que não tem como escapar. É uma angústia que não tem como eliminar. Aí você vai pensar, ah, mas tem parto sem dor, tem anestesia, hoje em dia tem cesariana. Esquece todas essas coisas, tá? Pensa no que é o normal, no que é o geral de um parto, mas principalmente a questão de que ele é inescapável. A mulher sabe que chegou o momento. Essas pessoas, embora elas não saibam o que está acontecendo, vão ser todos apanhados de surpresa, eles não têm como escapar. Uma vez que o momento chegar, eles já vão sofrer o juízo de Deus. Muito bem, a primeira questão que se coloca aqui é que, evidentemente, o Evangelho não é uma mensagem de conforto para os ímpios, apesar de muitos pensarem isso. Muitos pensam que o Evangelho tem que ser embalado de uma tal forma que ele se mostre útil às conveniências dos incrédulos. Os incrédulos apenas precisam participar de alguma coisa gostosinha, como parte de alguma programação ou alguma coisa que não atinge em nada a sua consciência. E quem sabe, eles ficam amiguinhos de Jesus, quem sabe eles seguem a palavra, né? Quem sabe eles se tornam pessoas realmente salvas. Mas o Evangelho, ele não é uma mensagem assim. O Evangelho não é uma mensagem de conforto para o ímpio. Não é assim que acontece. E, aliás, essas mensagens de conforto para os ímpios, elas estão associadas às falsas mensagens. Mensagem que mantém o ímpio exatamente como ele está, embora esteja, muitas vezes seja apresentado, né, como um evangelho, seja apresentado usando a Bíblia, até falando de salvação. Muitas pessoas até recebem aí a garantia de que você agora pode se considerar alguém salvo porque você orou, porque você fez isso ou aquilo. Mas isso é diferente do que a gente encontra na palavra de Deus. Os ímpios certamente receberão a ira de Deus. E o outro lado da ira de Deus é que os salvos certamente estarão livres dela. Os salvos certamente estão livres da ira de Deus. Já estão, na verdade, né? Essa questão. Nós estamos livres da ira de Deus. Por quê? Porque nós pertencemos à luz, como Paulo diz. Ele diz que nós pertencemos, não estamos nas trevas, para que esse dia nos surpreenda como ladrão. Nós não vamos estar aqui nesse dia. Esse dia não vai nos apanhar, esse dia não vai nos surpreender, simplesmente porque nós não estaremos aqui, porque houve uma mudança de domínio. Paulo, ele fala aqui do dia, da noite, da luz, das trevas. Ele fala que a noite ela é própria para quem dorme e para quem se embriaga. Ele está fazendo aqui, mais uma vez, o uso de imagens para falar de realidades espirituais, tá? Não é dia literal, noite literal, não é dormir no sentido de deitar num travesseiro e sonhar e acordar no dia seguinte. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de realidades espirituais. As trevas, elas têm a ver com esse entorpecimento espiritual, essa embriaguez, essa coisa de não estar atento, de não estar sóbrio, de não estar conectado com a realidade espiritual. Isso faz parte do mundo das trevas. Por isso são trevas. A pessoa não enxerga, não vê, não sabe, não compreende. Ela não quer, ela não deseja, ela não aspira. Ela está em outro domínio, ela está em outra esfera. Agora, Paulo classifica os crentes de Tessalônica aqui como filhos da luz. Filho é uma expressão hebraica muito bonita, né? Como Jesus disse lá para os discípulos dele, que ele enviou naquele projeto missionário inicial lá, que eles saíram viajando ali por Israel. Ele usa o termo filhos da paz, né? Bar Shalom, alguma coisa assim, né? Filho da paz. O filho da paz é aquele que está identificado com a paz. Ele nasceu da paz. Ele é propriedade, ele pertence à paz. Filho da luz aqui é alguém que pertence à luz, pertence a Deus. É alguém que nasceu de Deus, nasceu de novo. É uma nova criatura que agora pertence a esse novo domínio, um domínio onde prevalece um sentido agudo da realidade espiritual. Porque eu tenho as escrituras que me falam, que me mostram, que me apontam para precisão, para perfeição do plano de Deus, onde eventos que eu devo saber, que eu devo conhecer, estão ali registrados. Tempos e épocas que eu não devo, não preciso conhecer, não estão registrados. E eu, como alguém sóbrio, posso enxergar essas coisas sem estar dormindo. Ou eu não estou mais naquele entorpecimento espiritual. Ele não faz mais sentido. Eu não posso mais viver como alguém entorpecido. Aliás, Paulo, ele fala sobre isso aqui na sequência do texto, né? Versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Por quê? Porque não faz mais sentido. Eu não é mais compatível com a minha nova natureza, com o novo homem que Deus está construindo em mim, né? O homem que já é novo, né? Já é uma nova criatura, mas essa nova criatura que se refaz no pleno conhecimento de Deus, como Paulo menciona, né? Não faz mais sentido o entorpecimento, mas sim a sobriedade. Sobriedade que precisa ser mantida, precisa ser conservada. E Paulo vai usar uma linguagem militar. Ele usou isso lá em Efésios também. Você lembra daquela armadura, né? Aquela armadura que Paulo indica, né, como defesa contra as armas espirituais deste mundo tenebroso. Ele fala lá em Efésios, né? Aqueles inimigos invisíveis, todas essas coisas que nós combatemos, e nós só temos como nos defender, só temos como ficar realmente apostos e sóbrios se nós usarmos esses elementos. E ele repete três elementos fundamentais aqui da vida cristã, que ele já disse lá no início da carta, ele até meio que repetiu no decorrer, falando sobre fé, amor e esperança. Esse tripé que está presente aqui, está presente em outras cartas, em outros lugares, 1 Coríntios capítulo 13 é um exemplo, onde ele fala sobre isso, fala sobre a fé, amor e esperança que devem ser permanentes. Eles estão ali. Ele está feliz com os tessalonicenses porque eles já manifestaram ter essas coisas. Por quê? Porque são filhos da luz, porque são salvos, porque são crentes de verdade. Então eles já têm isso. Mas agora ele diz que essas coisas têm que ser vestidas como parte de uma armadura, né? Que ele resume em couraça e capacete, a couraça da fé e do amor, o capacete da esperança da salvação. Com esses elementos sendo vestidos todo dia para partir para uma luta pela sobriedade, uma luta para me manter acordado, para me manter firme e não distraído com as coisas do mundo, como os incrédulos fazem. Os incrédulos andam por aí entorpecidos. Eles se distraem com muitas coisas. Eles são confundidos com muitas coisas. Eles têm muitas informações falsas nas suas mentes. Eles têm muitas motivações ruins nos seus corações. Mas Deus nos colocou na luz para que nós pertençamos ao que é próprio do dia, né? Ou seja, daquilo que está ligado a Ele, que está relacionado à verdade. Fé, amor e esperança são fundamentais nesse sentido. Agora, será que eu consigo me manter tão sóbrio a ponto de garantir o meu livramento? Será que eu tenho essa capacidade de garantir o meu livramento? Óbvio que não. Será que eu vou estar sempre tão sóbrio quanto é necessário? Não. Aqui tem uma exortação de Paulo a que sejamos sóbrios, a que nos mantenhamos assim, porque é assim que deve ser. Por quê? Porque dessa forma a vida cristã faz realmente sentido. Eu vivo a vida cristã de forma mais plena. Mas isso não significa que, caso eu não esteja vivendo da forma perfeita, adequada, com toda a sobriedade possível, Deus vai mudar de ideia e ele eventualmente pode me colocar do outro lado, ou seja, me colocar debaixo da sua ira. Muita gente, ao ler as Escrituras, pensa, lê nessas linhas alguma coisa que não está nelas. Ou seja, que nós temos que estar sóbrios para não sermos deixados para trás. Temos que estar sóbrios, senão Deus vai colocar o seu juízo sobre nós. O texto não está dizendo isso em nenhum momento. Aliás, ele até reforça para que não fique dúvida, né? No versículo 9 ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Não é esse o destino. Mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Ou seja, os salvos certamente estão livres da ira de Deus, porque eles pertencem à luz e porque o vínculo com Cristo é indissolúvel. Nós estamos livres da ira de Deus não pela nossa sobriedade. Nós estamos livres da ira de Deus porque pertencemos à luz e porque o vínculo com Cristo é indissolúvel. E esse vínculo, ele foi estabelecido, ele foi concretizado, melhor dizendo, com a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo que desviou a ira de Deus, que era sobre nós, desviou sobre ele. Esse é o fato básico que tem que ser lembrado. Portanto, o destino já está selado. Ou seja, de modo nenhum a ira de Deus irá recair sobre nós. Ira que irá se manifestar em todo esse período que a gente está verificando aqui e que Paulo está dizendo: olha, isto vai, tal e tal coisa, certamente vai acontecer, essas coisas vão vir sobre os ímpios, mas nós não, nós somos da luz, nós somos vinculados a Cristo, com um vínculo que é indissolúvel e que não depende, obviamente, da sobriedade. Ele diz: quer vocês estejam acordados, quer dormindo, nós estamos unidos a Ele. Não é a minha excelência, não é a excelência da minha vida cristã que me torna unido a Cristo. Eu estou unido a Cristo pela sua morte, pelo seu sacrifício. Isso não tem como ser quebrado. Evidentemente, isso não nos coloca numa zona de conforto. Paulo não está dizendo isso, né? Então pode viver da forma como você quiser. Ele diz: não, viva como alguém sóbrio. Aliás, ele até recomenda que haja um encorajamento mútuo em cima disso. É o que ele diz no versículo 11. Por isso, por conta de tudo isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ele já tinha notado essa atitude mútua ali dos Tessalonicenses, de encorajamento, de aconselhamento, de as pessoas se edificarem, de dizer um ao outro: olha, é isto que nós temos que ver nas Escrituras. Nós precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos fortalecer o nosso amor, precisamos fortalecer a nossa esperança. Nós temos que viver assim. Isso é necessário para nos ajudarmos a nos mantermos sóbrios. Essa ajuda mútua, essa convivência, aonde um irmão, em determinados períodos, vai precisar de mais apoio nesse sentido, vai precisar ser encorajado numa área, enquanto o outro está na posição de encorajar aquele irmão. Aquele irmão que encorajou, talvez vai chegar a vez dele, que ele precisa de algum encorajamento. O fato é que Paulo fala de coisas aqui que têm que ser exercitadas pela igreja, para que esses dois lados da ira de Deus sejam bem compreendidos e levem, e essa compreensão leve a uma vida sóbria, uma vida agradável a Deus. Eu creio que esse texto nos ensina que nós devemos ser gratos, gratos a Deus por ter nos livrado da sua ira, uma ira tão terrível, uma ira inesperada, repentina, inescapável para os ímpios. Eles não têm como se livrar. É algo que eles, de uma forma muito surpreendente, vão se deparar e aí não tem mais jeito. Então nós temos que ser gratos, porque pela misericórdia de Deus, nós não estamos nessa situação. Nós éramos ímpios, mas ele nos colocou na sua luz, e nos colocou no seu domínio, e agora nós estamos livres. Que gratidão que deve haver no nosso coração nesse sentido. Isso já vai nos fazer muito bem sermos gratos dessa forma. Por outro lado, eu acredito que devemos transmitir o evangelho, aquele evangelho verdadeiro, honesto, não um evangelho falsificado, um evangelho adulterado, um evangelho que esconde a necessidade de arrependimento. Não, o evangelho honesto, ele indica essa necessidade. Como fazer isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de expor, de ter uma noção do que é verdadeiramente o evangelho, do que é a salvação e até mesmo do que é a ira de Deus. Claro que se a gente só falar sobre a ira de Deus de forma muito direta e muito crua para um incrédulo, ele pode não entender absolutamente nada. Nós somos aqui uma espécie de intérpretes do Evangelho. A nossa vida, inclusive, é uma boa tradução. O nosso próprio testemunho de quem nós somos, livres dessa ira. Não somos melhores que ninguém, mas esse mesmo testemunho pode ajudar as pessoas a entenderem, né, aquela velha ideia, né, de que somos apenas aquele mendigo que encontrou o pão contando a outro mendigo onde encontrou, né? Também devemos manter a sobriedade espiritual, obviamente. Ela é necessária para nossa saúde espiritual, para termos vitalidade espiritual. Temos que nos manter sóbrios, longe dessas distrações que mantém os incrédulos tão anestesiados, tão entorpecidos em relação à verdade. Como é que nós fazemos isso? Alimentando a nossa fé, o amor cristão, e a esperança verdadeira, genuína, que é uma esperança em Cristo e não em nós, não nos homens. E, claro, devemos encorajar os nossos irmãos, devemos fazer um certo esforço nesse sentido, de ajudar os irmãos a terem uma vida de sobriedade espiritual, serem sóbrios espiritualmente, porque anestésicos já tem bastantes por aí, até mesmo com o rótulo evangélico, infelizmente. Dois lados da ira de Deus. Que bom que nós podemos estar do lado daqueles que estão livres da ira e assim devemos viver. Que Deus nos ajude a ter essa sobriedade que Paulo recomenda, que Paulo transmite aqui para os Tessalonicenses e por tabela para nós que estamos aqui hoje. Que Deus nos ajude nisso, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.